2006. Salve. Ruas de sangue, ruas de sangue, mares de lágrimas, um céu de incerteza, esperança bombardeada, madrugada, atividade na quebrada, as falhas são sempre cobradas, rajadas, muitas vezes por quase nada. A união, infelizmente, ainda é um sonho distante. Quando sem ela, nunca vamos ser fortes o bastante. Ninguém me avisou. Estavam me enganando. Ninguém me ajudou. Nem mesmo me contando. Quantas vezes eu pensei, que absurdo. Muitas vezes tive que resolvi sair do escuro. Voltou clarear. De pé, guerreiro, seja sábio. Não beba do veneno da serpente, pois os olhos da cobra refletem maldade. Soberania, resistência, fé e sabedoria são estas as armas pra guerrilha. Salve!